É só pra quem é de verdade. Digo nitro de tumulto não. Faço tudo de coração. É o que tem, irmão. Sei qual é que é. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? Deixa que chegar primeiro. Sem rancor, sei qual é que é. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? É de quem chegar primeiro. Sem desculpa aí, sei que não me confundi. Mas me parece que aqui passaram por cima de ti. Confesso que vi na luta por fama que gera grana, inflama. Tem vários que só reclama, tá ali no meio da lama, se achando um cara que ganha pra ficar fazendo manha. Não foi assim, sem vergonha, a gente bate também apanha. Ganha só merecedor, todos aqui tem valor. Não me rotule por cor, meu combustível é amor. É de quem chega primeiro, é de quem for mais ligeiro. Tamo pra qualquer veneno, mas ninguém sabe do prêmio. Se é um teste, cresce, respeito com quem compete. Tropece, mas não escorregue, não existe quem nunca perde. Insista, pisa, só fica esperto que a pista desliza. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? É de quem chega primeiro, sem rancor. É assim, a gente ainda resiste. Existe fato triste, mas o som persiste. Sei que sou sul brasileiro, mas tá difícil, guerreiro, sobreviver nesse meio. Viver e não ter receio, maldade vem e destrói. Todos que são verdadeiros, não sei que sobra pra nós. Tamo com Deus por inteiro. Arrancaram, causaram um grande mal, nem pensaram. Sabotaram o maestro do canão lá de São Paulo. Aqui na humilde eu falo, respeito aos que nos deixaram. Sei que fortificaram, sacrificaram, marcaram. Lembranças de homens raros ficaram. Retardatários são vários, sem comentários, sempre agradeci. Vamos aí, o que nos resta é curtir enquanto tiver por aqui. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? Deixe quem chegar primeiro, sem rancor. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? Deixe quem chegar primeiro, sem rancor. Então se der tumulto, vamos ver quem abraça junto. Não vamos mudar de assunto. A vida é um vale tudo sem dó. Tá bom, vai ficar melhor. Se não juntar, fica só. Sei bem quem olha por nós. Vamos ver qual mais veloz que seja. Só não vamos entregar assim de bandeja. Vitória, quem quer que seja. Seu jogo, então põe na mesa. Sigo assim, meu Deus, meus irmãos e meu Fuca. Numa saudável disputa, nem tô pros filha da. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? É de quem chegar primeiro, sem rancor. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? É de quem chegar primeiro, sem rancor. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? Deixe quem chegar primeiro, sem rancor. Sei qual é que é, guerreiro. Sei que no tumulto tamo junto por inteiro. Diz pra nós quem aqui tem voz. Qual de nós é o mais veloz? Deixe quem chegar primeiro, sem rancor. Vários malucos, movimento quem tem? Quem aqui tem voz? Qual de nós é o mais veloz? Que trouxe mais um guerreiro. Quero ver que assim seja. Sim.